Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãos, hoje, inshallah, nosso tema foi um tema sugerido por uma das irmãs. E é um tema que é forte, porque ele nos leva à reflexão, a refletir a respeito da nossa conduta. Como é a nossa conduta como muçulmanos? Então, essa aula, inshallah, é uma reflexão para todos nós, a começar por mim. Todos nós precisamos refletir para ver como é a nossa conduta e ver o que nós precisamos melhorar. O título dessa aula é: Você é um exemplo do Islã? É uma pergunta. Você é um exemplo do Islã? Quem olha para você diz, ele é um exemplo do Islã? Porque nós sempre falamos que nós devemos conhecer o Islã e não olhar para os muçulmanos, né? Porque o Islã é perfeito e os muçulmanos são humanos e são falhos. E muitos dizem, alhamdulillah, que eu conheci o Islã antes de conhecer os muçulmanos. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Infelizmente, isso é uma triste realidade, que não acontecia na época do profeta. Quem via a época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, via o Islã e via a prática do Islã nos seus companheiros. E hoje, infelizmente, nós, muitos de nós, deixamos de lado muito da prática do Islã e, infelizmente, nos tornamos maus exemplos. Então, acaso... A questão é a seguinte, acaso as pessoas, quando nos veem, nos enxergam como um exemplo do Islã? Ou as pessoas, quando olham para nós, dizem, ainda bem que eu conheci o Islã antes de conhecer os muçulmanos? Então, essa aula é uma reflexão. Como é a nossa conduta? Acaso nós estamos representando o Islã com a nossa conduta? Acaso nós temos praticado o Islã com a nossa conduta? Ou não? Então, essa é a nossa base da nossa aula de hoje, inshallah. E para isso eu enumerei 20 coisas básicas. 20 perguntas básicas. Nós precisamos responder essas perguntas para nós vermos onde estão as nossas falhas. Então, a primeira pergunta de todas. Você é sincero em seguir o Islã? Essa é a primeira pergunta. Você é sincero em seguir o Islã? Por que você segue o Islã? Você segue o Islã porque ele é o caminho que Allah nos concedeu e orientação divina e meio de buscar a satisfação de Allah? Ou nós seguimos o Islã por algum outro interesse? Ou por algum interesse mundano? Essa é a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder, nós somos sinceros em seguir o Islã? Qual o motivo nós seguimos o Islã? Nós seguimos o Islã para buscar algum interesse mundano? Ou nosso único objetivo dentro do Islã é seguir a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala e buscar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala? Então, essa pergunta nos leva à base de toda a religião, que é a sinceridade na religião, a sinceridade nos nossos atos. Nós sabemos que a sinceridade é o que faz um ato ser válido ou não perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é a primeira questão. Cada um pergunte a si mesmo, por que motivo eu sigo o Islã? Sou sincera ou não sou sincera em seguir o Islã? Segundo ponto. Você realmente adotou o tawhid, o monoteísmo, como um meio de vida? Quando nós dizemos Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quando nós dizemos Ashhadu an la ilaha illallah, eu digo que não há outra divindade digna de adoração, exceto Allah. E quando eu digo divindade, eu não digo só outro Deus ou uma imagem, mas tudo e qualquer coisa que eu possa colocar no mesmo nível de Allah. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser completamente obedecido. Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece total adoração. Se eu obedecer a outros no lugar de Allah, eu estou colocando eles como minha divindade. Se eu coloco, por exemplo, os meus desejos acima da ordem de Allah, eu estou tomando meus desejos como divindade. Se eu coloco a moda acima da ordem de Allah, então eu estou seguindo, estou sendo servo da moda. Estou colocando a moda como minha divindade. Nós precisamos analisar que o tawhid, o monoteísmo, é um meio de vida. O monoteísmo é um meio de vida. Não somente palavras e meios com relação à adoração, mas sim um meio no qual tudo na nossa vida está baseado no tawhid, no monoteísmo. Allah está acima de tudo. Allah subhanahu wa ta'ala está acima de tudo e de todos, e acima dos meus interesses, acima dos meus desejos, acima das minhas vontades. Eu sigo a obediência a Allah acima disso tudo. Então, nós adotamos o tawhid como meio de vida, ou eu adoto a questão do tawhid somente em algumas partes e não adoto em outras. Ou eu utilizo a religião naquilo que é mais fácil para mim e não utilizo nas outras coisas que eu acho que são mais difíceis. Então, tawhid é obedecer às ordens de Allah e não obedecer ordens de outro no lugar dele. Então, esse é o segundo ponto. Nós precisamos começar, para ver se nós somos um exemplo do Islã, precisamos começar com as coisas básicas. Uma pessoa que não é sincera na religião e que não segue o monoteísmo puro que o Islã nos ensina, então, em verdade, ela não pode ser jamais um exemplo do Islã. Então, esses dois pontos são os principais. Se a pessoa não segue um monoteísmo puro, então ele jamais pode ser um exemplo do Islã. Outra questão com relação ao monoteísmo puro é a questão de que o muçulmano não adora outro senão Allah. O muçulmano, ele mantém a sua adoração completamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Não busca intercessores entre ele e Allah. Ou seja, não faz adoração a outros em busca de chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, é totalmente busca Allah subhanahu wa ta'ala diretamente. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, ou terceira pergunta, é a questão de você cumpre as orações corretamente. Então, muitas pessoas podem dizer, muitos muçulmanos dizem, sim, alhamdulillah, eu cumpro com a oração. Bom, alhamdulillah, cumpre com as 5 orações? Perde a oração do Fajr ou não perde? Ou cumpre direitinho com todas as orações? Então, essa é a pergunta. O muçulmano, para ser exemplo, sem fazer as orações, jamais pode ser um exemplo. Então, fazer 5 orações, pede a oração do Fajr? Dorme na oração do Fajr? Ou acorda para fazer a oração? Se esforça nesses dias de frio para levantar e fazer a oração? Muito bem, tá, rezo 5 orações, alhamdulillah. Bom, rezo no horário 5 orações, alhamdulillah. Como tu reza a oração? Como tu faz a tua oração? Acaso tu mantém a concentração correta? Faz a prostração e a genuflexão de forma correta? Ou faz a oração correndo, nem sabe o que falou, nem sabe se foi fazer a prostração ou não fez? Então, subhanallah, tem pessoas que rezam e rezam tão rápido que 2 rakat, menos de 1 minuto, ela já terminou as 2 rakat. Acaso quem reza dessa maneira e quem reza concentrado, cumprindo com o ruku de forma correta, com a genuflexão, com a prostração de forma correta, é a mesma coisa? Claro que não. Então, o muçulmano não só cumpre a oração, mas cumpre ela de forma correta. Como dizem, uma das maiores formas de um muçulmano roubar é quando ele rouba na sua oração. Rouba o tempo que ele deveria ficar em prostração, o tempo que ele deveria ficar em genuflexão, o tempo que ele deveria ficar para recitar a Fatiha e outra sura, tudo isso faz com que a nossa oração até inclusive seja inválida. Se nós não cumprir com essas condições, nossa oração pode ser inválida. E se a oração for inválida, ela será jogada no nosso rosto no dia do juízo. Então a oração, é dito no hadith, que a oração suplica por nós. Se nós cumprimos de forma correta a oração nos diz que Allah cuide de ti da mesma forma que tu cuidaste de mim. E se nós não cuidamos da oração, então a oração nos diz que Allah te descuide da mesma forma que tu descuidaste de mim. E a oração é jogada no rosto da pessoa como se fosse um fardo enrolado. Então, subhanallah, primeira coisa que nós seremos questionados no dia do juízo é nossas orações. Então, cumprimos corretamente com as orações ou não? Essa é a terceira questão. Quarta questão. Continuando com os pilares do Islã. Você jejua no mês do Ramadã? Faz o jejum corretamente nos 30 dias? Cumpre com as condições de jejum? Sim ou não? Você paga a zakat das suas riquezas? Nós sabemos que quem tem riquezas acima do valor mínimo deve pagar o zakat de 2,5% da sua riqueza, do que ele acumulou de suas riquezas. Então, o zakat é outro pilar do Islã. Se nós temos condições, devemos pagar o zakat. Outro pilar do Islã é o Hajj. Tem condições de fazer o Hajj? Já fez o Hajj ou não fez? Se tem condições financeiras, é obrigatório fazer o Hajj. Quem tem condições financeiras e físicas de viajar e fazer a viagem para o Hajj, deve cumprir com o Hajj. Deve cumprir, é um pilar. O Hajj não é um passeio. O Hajj não é uma viagem de turismo. O Hajj é uma obrigação religiosa. Aquele que tem condições financeiras de empreender essa viagem, deve cumprir. Aquele que morre sem cumprir o Hajj, tendo condições, terá que responder perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo. Porque o Hajj é uma obrigação. Então, esse é o quarto ponto. Então, nós falamos pilares básicos. Até então, falamos os pilares básicos. Então, continuando, nosso quinto pilar, nossa quinta pergunta, é como é sua conduta com as pessoas na sua volta? Como é a tua conduta com as pessoas na volta? Nós sabemos que a maior da'wah, a melhor forma de nós divulgarmos o Islã é a nossa conduta. Essa é a melhor forma. Se nós temos uma conduta perfeita, se nós temos uma conduta honesta, se nós temos uma conduta gentil com as pessoas, essa é a maior da'wah. Porque se nós formos desonestos, pessoas grosseiras, mesmo que nós fiquemos horas e horas e horas falando de Islã para essa pessoa, jamais nós conseguiremos fazer uma da'wah ou de passar o Islã de forma correta. Porque ele vai falar, bom, mashallah, a religião é maravilhosa, mas olha os atos dele. E muitas vezes nós conhecemos muitos casos de pessoas que abraçaram o Islã simplesmente por ver a conduta de alguns muçulmanos. Então, a muçulmana principalmente, quando ela sai na rua com seu hijab, ela é uma imagem do Islã. E ela deve ser manter sua conduta o mais perfeito possível para passar o Islã. Se ela mantém uma conduta errada com as pessoas, então o que acontece? Imediatamente a sua conduta é associada ao Islã. E ela vai ter que responder por isso em Yawm al-Qiyamah, no dia do juízo. Por quê? Porque o Islã exigiu dela uma conduta correta. Se ela não manter essa conduta, ela vai ter que prestar contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não só pela conduta errada, mas por mostrar para os outros uma conduta errada. Nosso fardo é muito maior, ainda mais aqui no Ocidente, pelo fato de que nós carregamos uma bandeira mostrando a nossa religião. Se nós mostramos de forma errada, então nós teremos que responder perante Allah sobre isso no dia do juízo. Então, como é a nossa conduta? Como é que nós somos no nosso trabalho? Nós somos honestos no nosso trabalho? Cumprimos corretamente as questões do nosso contrato de trabalho ou não? Somos honestos ou desonestos no nosso trabalho? Então, a honestidade ou desonestidade pode ser, inclusive, com 10 centavos. Se nós formos desonestos com 10 centavos, isso pode fazer com que uma pessoa se afaste do Islã. E isso nós seremos cobrados no dia do juízo. Allah subhanahu wa ta'ala não disse no Corão, quem fizer um átomo de bem, vai ver no dia do juízo. E quem fizer um átomo, o peso de um átomo de mal, verá no dia do juízo. Então, 10 centavos tem mais do que o peso de um átomo. Então, subhanallah, tudo isso, nós seremos cobrados no dia do juízo. Então, somos honestos ou não no nosso trabalho? Como é a nossa conduta? Por exemplo, quantas vezes acontece com a gente, por exemplo, está no mercado, e alguma pessoa, ou a mulher do caixa, te dá o troco errado, te dá para mais. A tua conduta, tu vai ser honesta ou desonesta? Tudo isso conta. Tudo isso, para Allah subhanahu wa ta'ala, conta. E para a conduta perante as pessoas, conta. E lembre-se, tu é um exemplo do Islã. Tu é um muçulmano diante de um não muçulmano. Como vai ser a tua conduta? Outra questão. Como é que é a tua educação? Como é que é a tua educação? Tu é educado com as pessoas? Quando vai falar com as pessoas, tu fala de maneira educada ou de maneira grosseira? Tu é gentil na conversação com as pessoas? Na escola, por exemplo, como é que é a tua conduta na escola? Acaso, ou na faculdade, seja escola ou faculdade, como é que é a tua conduta? Tu obedece às ordens da escola, mantendo uma conduta exemplar, ou não, ou o contrário? Cola nas provas ou não? Um muçulmano jamais frauda. E a cola é uma fraude. Então, como um muçulmano, qual é o exemplo que tu vai dar? Tudo isso está dentro da conduta com as pessoas na nossa volta. As pessoas que nós convivemos. Como é que é a nossa conduta? Então, analisem a conduta. Nós todos temos que analisar a nossa conduta. Como nós estamos passando a nossa conduta. Sexta pergunta é a seguinte. Como é que a tua conduta com teus pais, com teus familiares, com teus filhos, com teu marido, com a tua esposa, como é que é a tua conduta? Lembre-se que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse com relação aos homens que a melhor pessoa é aquele que for melhor com sua família. O melhor muçulmano é aquele que for melhor com sua família. Então, como uma pessoa será o exemplo do Islã se ela não é boa com a sua família? Então, em todos os casos, um muçulmano deve ser educado com todos os casos, mesmo com pessoas de outras religiões. No caso dos pais, se os pais não são muçulmanos, por exemplo, acaso nós muçulmanos, qual é o nosso ensinamento com relação a isso? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah louvado seja, disse no Alcorão que nós devemos tratar nossos pais com bondade e com misericórdia, mesmo que eles tenham outra religião, mesmo que eles não sigam o Islã. Nós devemos tratá-los com bondade e só não obedecê-los naquilo que indica idolatria ou desobediência a Allah. Todo o resto nós devemos obedecê-lo. Então, como é a tua conduta com os teus pais? Então, um muçulmano, se ele for, cumpriu com todos os pilares. Cumpre com a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Com as pessoas, à sua volta, tem uma ótima conduta. Mas chega em casa e tem uma conduta péssima com a sua família, então ele jamais é um exemplo do Islã. Se ele não obedece a sua mãe e seu pai, ele jamais vai ser um exemplo do Islã. Se ele não trata bem sua família, não trata bem seus filhos, seu cônjuge, jamais será um exemplo do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele chamasse primeiro, incentivasse a religião, incentivasse o bom tratamento primeiramente com a sua família, passasse a religião e passasse o bom comportamento em primeiro lugar com a sua família, antes mesmo de passar para as outras pessoas. Então, às vezes, nós nos esforçamos em passar uma boa da'wah para as outras pessoas e esquecemos da nossa família. Então, essa é a questão. Como é que é a tua conduta com a tua família? Como é que é a tua conduta com teus pais? Além disso, qual é a tua conduta com teus filhos? Como é que é a tua conduta com teus filhos? Tu ensina eles o caminho correto? O muçulmano, que é exemplar, segue o exemplo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e ensina seus filhos a andar no caminho correto. Então, imaginem uma pessoa que cumpre com todas as questões dentro do Islã, mas não ensina seus filhos a religião. De que valeu tudo isso? Então, ele tem que passar para os seus filhos, passar para a sua prole essa mensagem. Tem que passar esse comportamento para a sua prole. Se ele não passa para os seus filhos, então, ele não tem, não está sendo um bom exemplo do Islã. Porque ele deve passar a mensagem para os seus filhos. Então, outra pergunta, sétima pergunta. Como é que é a tua linguagem? Como é que a tua fala? Tu utiliza uma linguagem correta e clara? Ou tu utiliza uma linguagem agressiva e obscena? O muçulmano deve falar palavrão? Jamais. O muçulmano não diz palavrões. O muçulmano não usa linguagem obscena. Então, o muçulmano deve guardar a sua língua de falar aquilo que é obsceno, aquilo que é incorreto, aquilo que é falso. E além disso tudo, o muçulmano deve falar a verdade. A mentira não tem lugar no Islã. Então, o muçulmano pode ter milhões de defeitos, mas ele não pode ser mentiroso. A mentira é um grande pecado dentro do Islã. E a pessoa, se ela costuma falar muitas mentiras, ele é escrito perante Allah como um mentiroso. E se ele costuma falar a verdade sempre, ele é escrito perante Allah como verídico. Então, o muçulmano deve evitar falar mentiras. E vejam que mentiras não são mentiras grandes. Mentiras pequenas. Quando nós damos desculpas esfarrapadas e falamos mentiras, isso é haram, isso é pecado. Quando nós nos irritamos e falamos um palavrão, isso é pecado. O muçulmano não faz isso. O muçulmano não tem uma linguagem obscena. Então, tudo isso... Imaginem um muçulmano, uma conduta perfeita, fazendo da'wah e, de repente, ele fala um palavrão. Onde é que vai toda a conduta dele? Onde é que vai parar a imagem dele? A imagem dele perante as pessoas, a imagem do Islã, acaba sendo afetada. Então, um muçulmano que fala palavrão não será um bom exemplo. E o muçulmano que mente... não será um bom exemplo. Então, tudo isso... outra questão. Um muçulmano que tem uma linguagem agressiva, agride as pessoas com a sua linguagem, também não é um bom exemplo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era agredido, tanto verbalmente como fisicamente, e sempre respondeu da melhor maneira. Sempre de maneira educada e sempre da melhor maneira. Então, essa é a nossa conduta. Esse é o exemplo que nós deveríamos seguir. Oitava pergunta é: acaso você recata teu olhar? Recatar o olhar. Essa é uma ordem do Coran. Quando anda na rua, seja um muçulmano ou uma muçulmana, recata o olhar ou não? Ou deixa seu olhar totalmente disperso para olhar tudo que está na volta? Tudo que há de errado na volta, para ser mais específico. O muçulmano recata o olhar. Então, imaginem a imagem de um muçulmano vestido na sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, usando a barba, por exemplo, seguindo todas as questões e anda na rua olhando para as mulheres. Isso é um exemplo? Obviamente que não. Vamos ver o contrário, então. Uma muçulmana que usa o hijab, que anda da melhor maneira na rua, e de repente ela fica encarando os homens, olhando para os homens. Isso é um exemplo do Islã? Não. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena recatar o olhar. Então, olhar recatado. Não só recatar o olhar, como proteger o olhar de tudo aquilo que é haram. seja na rua, seja fora dela. O muçulmano que olha haram, seja através, olha o pecado, seja através da internet, seja através da TV, seja através da rua, tudo isso não é um bom exemplo do Islã. Tudo isso, ele está, acaba sujando a imagem do Islã pela sua má conduta. Então, ele não é um exemplo do Islã. Então, o muçulmano protege seu olhar do haram. Seja na televisão, seja na internet, seja ao vivo, protege seu olhar do haram. E como nós falamos em outra aula, o muçulmano, quando vê algo haram, na primeira olhada, por esse impacto, ele não será cobrado. Mas se ele voltar o seu olhar e olhar de novo, então ele é cobrado, será cobrado por Allah por essa segunda olhada. Então, o primeiro olhar no qual a pessoa é pega de impacto, ela não será cobrada desde que ela não volte a olhar, desde que ela recate o olhar imediatamente. Esse é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e esse é o ensinamento do Alcorão Sagrado. Ordena homens e mulheres que recatem seus olhares e conservem seus pudores. Além disso, não só recatar o olhar, mas protege seus ouvidos do haram. Não ouve o haram. O muçulmano deve proteger seus ouvidos de ouvir o pecado. O que é o pecado? Seja falar do pecado, seja as falas do pecado, seja as músicas obscenas que nós vemos hoje em dia, seja as músicas com instrumentos musicais, sendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu esse tipo de música. Tudo isso é questão de nós protegermos nosso ouvido de ouvir o haram. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, nós seremos cobrados no dia do juízo pelo nosso olhar, pelo nosso ouvido e pelo nosso coração. Tudo isso nós seremos cobrados no dia do juízo. Cada música que nós ouvimos por vontade própria, diferente é um caso no qual a gente anda na rua e tem essas músicas na rua e nós não temos como evitar. Se nós ouvimos, cada música que nós ouvimos por vontade própria, seremos cobrados por Allah subhanahu wa ta'ala. Cada olhar para o haram por vontade própria, seremos cobrados por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Islã é um código moral, é um código de conduta. E nós precisamos seguir esse código de conduta. Então, se nós queremos ser um exemplo do Islã, nós devemos nos esforçar em fazer isso. Então, continuando as questões, a nona pergunta é a seguinte: você mantém a modéstia no teu comportamento? A modéstia. Essa é uma grande virtude do Islã. A modéstia. Tanto para o homem como para a mulher. A mulher tem que manter uma conduta modesta, uma conduta recatada, e o homem da mesma forma. Esse é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e esse é o ensinamento do Alcorão. E esse é o ensinamento dos Sahaba. Todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantinham uma conduta recatada e uma conduta modesta. Esse é o ensinamento do Islã. Uma muçulmana jamais pode manter uma conduta que não seja modesta. Não pode manter uma conduta na qual ela perde completamente a sua modéstia. Mesmo que a mulher esteja coberta dos pés à cabeça, se a conduta dela não for modesta, então de nada serviu o hijab dela. De nada serviu a vestimenta dela. Porque o comportamento dela também é contado. O hijab não é só o hijab da vestimenta, mas o hijab do comportamento. A mulher é modesta. A mulher no Islã deve ser modesta. Deve manter uma conduta modesta. Na conversação com homens, deve manter uma conduta completamente modesta. E na conversação com os homens, só conversa aquilo que é necessário. E aquilo que é justo. Então, nós veremos isso em outro tópico também. Então, a conduta modesta, tanto para o homem como para a mulher, utilizando sempre a modéstia no comportamento. E nós já fizemos aulas a respeito disso, e isso é muito importante. Décima questão, direcionada principalmente para as mulheres: como é a sua vestimenta? Como é que é a tua vestimenta? Acaso a tua vestimenta é conforme o que diz o Islã ou não? Você usa o hijab ou não usa? Então, essa pergunta é muito ampla. Hoje em dia, muitas pessoas dizem: ah, alhamdulillah, eu uso o hijab. Alhamdulillah, eu uso hijab. Mas, você tem certeza que usa hijab? Infelizmente, como nós falamos em outras aulas, hoje em dia tem acontecido a deturpação do hijab. A deturpação do hijab. Hoje em dia, muitas pessoas colocam um lencinho de 20 centímetros na cabeça e acham que está de hijab. Infelizmente, isso é uma questão muito grave. O hijab não é isso. O hijab não é se vestir exatamente como o Ocidente manda e botar um lencinho de 20 centímetros na cabeça. E não é só um lencinho de 20 centímetros, mas 20 centímetros tapado de lantejoulas e brilho. Essa não é a conduta do Islã. Essa não é a conduta. Não é a conduta que o Islã ensinou, nem o hijab que as sahabiyat usavam. Não é essa a conduta das companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem estaremos seguindo o exemplo de Maryam, Maria, mãe de Jesus, como nós dizemos seguir. Então, irmãs, muito cuidado com relação ao hijab. Como é tua vestimenta? Acaso, na tua vestimenta, tu tens sido um exemplo do Islã ou não? Então, irmãs, o hijab, como diz a palavra, é cobrir. Cobrir o corpo. Então, manter uma vestimenta justa não é hijab. Uma vestimenta que marca o corpo, ou que transparece o corpo, não é hijab. Usar um lenço todo colorido, cheio de lantejoulas, cheio de brilho, não é hijab. E ainda mais, muitas vezes, transparentes. Tudo isso não é hijab. O hijab é usar cores modestas, que não chamem a atenção, e manter uma vestimenta que cubra o corpo, não que chame mais atenção. Então, tudo isso é uma questão de ser analisado. Porque, infelizmente, hoje em dia, quando muita gente vê o hijab correto, entre os não-muçulmanos, quando vem alguém vestindo o hijab correto, diz, ah, mas por que tu tiveste assim? Se eu já vi tantas meninas de calça jeans e blusinha e um lencinho na cabeça. Pois é. Então, qual é o problema? Aquilo que está mal colocado, que está mal vestido, se tornou hijab, e o hijab correto se tornou estranho. Então, irmãos, principalmente irmãs, nós precisamos tomar cuidado com o nosso hijab e entender que o hijab é uma proteção da mulher e uma forma de esconder, ocultar a beleza da mulher, não dispor a beleza da mulher aos olhos das pessoas. Então, o hijab não expõe a beleza, pelo contrário, oculta a beleza, deixando a beleza para aquelas pessoas que realmente merecem ver a mulher. São as pessoas próximas a ela, as pessoas que vão respeitá-la, não qualquer pessoa que nem sequer possa ter respeito por nós. Então, muito cuidado, e essa é a questão do hijab. Como é a tua conduta com relação ao hijab? Tu é um exemplo do Islã no teu hijab? Outra questão dentro desse tópico. Tu costuma fazer exposição da tua imagem? Nós já falamos disso em outras aulas e volto a alertar as irmãs. Muito cuidado com a exposição da imagem, irmãs. Mesmo de hijab. Mesmo de hijab. Cuidado com a exposição da imagem. Então, a muçulmana deve evitar ao máximo expor sua imagem, seja na internet, seja fora dela. Então, muito cuidado com a exposição das imagens. A questão da maquiagem também. Uma muçulmana evita usar maquiagem na rua e perante pessoas que não são mahram. Então, tudo isso nós devemos evitar, porque isso não está exposto no Corão. Isso está proibido no Corão e na Sunna. Então, nós devemos evitar usar maquiagem. Hoje em dia, muitas pessoas dizem, ah, no Islã é proibida a maquiagem, mas por que tem tantas muçulmanas usando maquiagem? Então, infelizmente, nós acabamos escorregando e cometendo essas falhas. Então, essa questão é muito importante. 11ª questão é a seguinte pergunta. Você costuma seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas boas maneiras ensinadas por ele? Tu costuma a fazer a sunna quanto ao comer, a beber, a sair de casa, a entrar em casa, todas essas ações, a entrar no banheiro, sair do banheiro, tudo isso são ensinados, tem questões ensinadas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua sunna. no qual ele nos ensina súplicas, nos ensina conduta correta quanto à alimentação, quanto a beber, quanto a cada questão dentro do Islã. Nós temos tudo bem estabelecido e bem ensinado pelo profeta Muhammad. Então, o muçulmano deve se esforçar e seguir esse exemplo. Deve se esforçar e seguir a conduta do profeta Muhammad, porque é o melhor exemplo. Certa vez, quando perguntaram para Aisha, radiallahu anha, a respeito do profeta Muhammad, como era a conduta do profeta Muhammad, ela disse: ele é o Coran andando pela terra. Subhanallah, ele é o Coran andando pela terra. Então, quem olhasse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, via o Coran andando sobre a terra. Então, o muçulmano deve procurar ao máximo ser o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12ª pergunta: o muçulmano deve procurar o conhecimento. Você se esforça em procurar o conhecimento? Se esforça em aprender o que é certo e o que é errado, o halal e o haram? O muçulmano deve se esforçar com isso. Quanto mais nós nos esforçamos em saber o que é certo e errado, mais próximos da perfeição nós estamos. Quando nós não sabemos o que é certo e o que é errado, mais afastados nós estaremos. Mais difícil será a gente seguir. Quando nós buscamos o conhecimento, isso aumenta a nossa fé e nos ajuda a seguir as coisas corretas. Mas se nós nos tornamos afastados da busca do conhecimento, então tudo se torna mais difícil. Porque a nossa fé não vai estar abastecida da forma correta para a gente poder seguir aquilo que devemos seguir. Então, a busca do conhecimento é o que aumenta a nossa fé e é o que nos ajuda a seguir. Além disso tudo, o muçulmano, se ele quer ser um exemplo do Islã, além de buscar o conhecimento, ele tem que aplicar aquilo que aprende. Cada coisinha que ele aprende, tentar aplicar. Isso é o mais importante. Muitas vezes nós vemos pessoas que sabem muito, só que infelizmente no momento de aplicar, não conseguem. E esse é o grande problema de todos nós. Nós às vezes sabemos muita coisa, mas não conseguimos aplicar, às vezes nem a metade do que nós sabemos. Então, isso tudo é questão de esforço pessoal em conseguir aplicar essas questões. E, além de tudo, um muçulmano, se ele quer ser exemplo, ele deve evitar dar vereditos religiosos se ele não sabe a resposta. Então, muitas vezes a gente na da'wah, quando a gente está acostumado a explicar para as pessoas a religião, ou passar a religião adiante, ou fazer da'wah, às vezes nós somos surpreendidos com perguntas, e nem sempre nós sabemos a resposta delas. Então, o certo é que um muçulmano que quer ser um exemplo do Islã, ele deve ser humilde em dizer que não sabe. Quando ele não sabe, ele deve ser humilde em dizer que não sabe. E evitar dar vereditos religiosos incorretos. Porque nós sabemos que, às vezes, uma resposta incorreta pode levar a pessoa ao haram. Pode levar a pessoa ao errado. E nós seremos cobrados por isso. E, além de tudo, às vezes, nós podemos passar a religião de maneira incorreta. Então, passar aquilo que nós sabemos. Aquilo que nós não sabemos, nós devemos ser humildes e dizer: não sei, e vou pesquisar a respeito. Então, busca conhecimento depois, e depois passa a resposta correta. Porque responder sem conhecimento pode trazer graves consequências. 13ª pergunta. E aqui é uma questão que nós já abordamos em outra aula. Você, por acaso, mantém conversação ilícita com o sexo oposto? Nós sabemos que no Islã, a conversação entre homens e mulheres deve ser limitada. Limitada àquilo que é justo e correto. Então, irmãos e irmãs, muito cuidado com esse tipo de conversação que leva ao haram. Então, tipo de conversação que leve ao haram, o muçulmano deve se afastar disso. O muçulmano, como nós sabemos, o muçulmano não namora. Nem pela internet, nem fora dela. Então, o namoro, seja pela internet, seja fora dela, é haram. É considerado fornicação no Islã. E esse tipo de conversação é o que leva à fornicação. Então, esses são os passos do Shaitan. Então, irmãos, muito cuidado com isso. E se você manter esse tipo de conversação, então dificilmente tu vai ser um exemplo do Islã. Porque esse tipo de conversação é o tipo de conversação que leva ao haram. E leva a muita coisa errada. Então, a conversação de homens e mulheres no Islã deve ser limitada àquilo que é justo e correto. Toda vez que esse tipo de conversação acabar levando para um outro lado, deve ser evitado. Tanto pelo homem como pela mulher. Nós já temos uma aula específica sobre isso. E essa questão é muito importante. E já falando dessa questão, como nós falamos, o muçulmano não namora. E nós sabemos que muitas pessoas no Orkut, dentre os muçulmanos, colocam namorando. Muitas vezes eu sei que a intenção daquele namorando não é exatamente namorando, mas sim que está prestes a casar. Mas mesmo assim, irmãos, esse namorando escrito no Orkut de vários muçulmanos tem passado uma péssima imagem do Islã. Porque muitas pessoas dizem, no Islã não existe namoro? Mas por que eu vejo tanto muçulmano namorando? Muitas vezes o muçulmano não está namorando, mas por aquela palavrinha namorando no Orkut, aquilo ali leva a uma má imagem do Islã, uma péssima imagem do Islã. Então, irmãos, alerto os irmãos que se limitem a colocar solteiros ou casados no Orkut. Evitem a palavra namorando. Evitem a palavra namorando, porque isso passa uma imagem ruim do Islã. Já vi várias pessoas perguntando a respeito dessa questão, dizendo, mas os muçulmanos não namoram, mas por que, que tem tanto muçulmano namorando? Então, tudo isso passa uma imagem ruim e passa uma imagem errada do Islã. Então, irmãos, muito cuidado com essa questão. Lembrem-se, cada um de nós somos exemplos do Islã, aqui no Brasil, principalmente. Cada um de nós representa o Islã. Então, cuidado com a imagem que tu está passando. 14ª pergunta. Você, como muçulmano, se abstém de estar em locais não apropriados para um muçulmano? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Então, nós sabemos que se um muçulmano adota uma conduta islâmica correta, ele não deve estar em lugares onde não se adota esse tipo de conduta. Então, por exemplo, um muçulmano não pode estar no meio de um bar onde tem outras pessoas bebendo e ele sentar numa mesa onde tem pessoas bebendo. Esse não é um local para um muçulmano, muito menos para uma muçulmana. Uma boate não é local para um muçulmano nem para uma muçulmana. É uma festa mista onde há homens e mulheres dançando e fazendo coisas piores também não é um local para um muçulmano nem para uma muçulmana. Então, você está nos lugares corretos ou você não se abstém de estar em lugares inapropriados? Então, se tu acaba indo em lugares não apropriados para um muçulmano, tu passa uma imagem ruim do Islã, mesmo que tu não esteja fazendo nada de errado. Então, imaginem uma muçulmana numa boate, com seu hijab no meio de uma boate. Mesmo que ela não esteja fazendo absolutamente nada de errado, qual é a imagem que ela está passando? Péssima. Uma imagem péssima. Mesmo que ela não esteja fazendo nada de errado. Então, um muçulmano, se ele quer ser um exemplo do Islã, ele tem que se abster de estar em lugares não apropriados para um muçulmano. Então, outra questão, você anda com quem deve andar ou não? Com quem são as pessoas que tu anda? As pessoas que tu anda são exemplos para te andar com elas ou não? Então imagina um muçulmano que tem uma conduta perfeita, que mashallah faz as orações, tem uma conduta exemplar, mas que anda com um grupo de drogados. Qual é a imagem dele? Toda a imagem que ele fez foi por água abaixo só pela galera que ele está andando. Ou então uma galera de bêbados. Ou uma galera que anda no meio da rua fazendo corrupção ou mexendo com as mulheres. Então isso não é conduta para um muçulmano. Nem pessoas para que um muçulmano ande com elas. Da mesma forma as mulheres. Da mesma forma as irmãs. Se nós andamos, por exemplo, com um grupo, mesmo que nossa conduta seja perfeita, nós andamos com um grupo de mulheres que anda no meio da rua se expondo e se insinuando para os homens. Qual é a imagem que nós estamos passando? Péssima. Porque por mais que nós não estejamos fazendo nada, o fato de nós estarmos andando com aquelas pessoas nos inclui na mesma questão. Faz com que as pessoas acreditem que nós fazemos o mesmo. Então, você anda com as pessoas corretas ou não? 15ª pergunta. Você procura se abster ao máximo da desobediência a Allah, principalmente nas questões mais graves? Sim ou não? Procura se abster de cometer fornicação? Procura se abster de receber juros ou pagar juros? Procura se abster da bebida alcoólica e das drogas? Então, procura se abster desses pecados? Procure se abster da desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Se esforça ao máximo para não desobedecer a Allah, sim ou não? Então nós sabemos que nenhum ser humano é perfeito 100%. Todos nós temos falhas. Todos nós acabamos cometendo pecados. Só que o melhor pecador é aquele que se arrepende constantemente. É aquele que procura sempre estar no caminho certo. Então, um muçulmano, se quer ser um exemplo do Islam, ele deve se esforçar ao máximo para não desobedecer a Allah, e quando cair no pecado, quando desobedecer, voltar imediatamente arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala. 16ª questão. Você ordena o bem e proíbe o ilícito? Então, ordenar o bem e proibir o ilícito, onde quer que estejamos. Quando nós vemos alguém cometendo uma coisa errada, nós podemos aconselhar essa pessoa a não fazer mais aquela questão errada. Ou quando nós vemos que uma pessoa não está, por exemplo, cumprindo com a oração, então exortar essa pessoa a cumprir com o bem, fazer a oração, obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso tudo, ordenar o bem e proibir o mal, pode ser tanto para um grupo, como para uma pessoa, como para a sua própria família, para qualquer pessoa que esteja na tua volta. Se esforçar sempre em ordenar o bem e proibir o mal. 17ª questão. Você prejudica teus irmãos muçulmanos? Sim ou não? Prejudica teus irmãos? Como é que eu posso prejudicar meus irmãos? De várias maneiras. Eu posso prejudicar meus irmãos com meus atos e com a minha língua. Prejudicar com meus atos quando eu faço questões, quando eu faço ações que prejudiquem meus irmãos. Quando eu mantenho uma conduta que prejudica meus irmãos muçulmanos. Quando eu tenho essa conduta, então, certamente eu não sou um exemplo do Islã. Acaso tu prejudica teus irmãos com a tua língua? Ou seja, tu viu um erro no teu irmão, sai espalhando para todo mundo aquele erro. Ao invés de ir aconselhar teu irmão, tu sai espalhando para todo mundo. Isso é prejudicar teu irmão. Ou quando tu viu que teu irmão cometeu um pecado, ou que ele está num erro, vai lá e espalha para todo mundo, ao invés de ajudar o teu irmão. Então isso tudo é prejudicar teu irmão. Então, o muçulmano que quer ser um exemplo do Islã, jamais pode, deve sempre se abster em prejudicar seus irmãos muçulmanos, seja com suas ações, seja com a sua língua. Então o muçulmano é aquele que está sempre prestes a ajudar seu irmão, mesmo que ele seja errado, mesmo que ele faça coisas erradas. O certo não é a gente sair condenando e sair espalhando para todo mundo o que ele faz, mas sim ir até ele e aconselhar ele, e se possível achar meios, planejar meios de tirar ele daquele erro. Essa é a conduta verdadeira do muçulmano, e essa conduta no qual faz dele um exemplo. 18ª questão, também incluindo a questão dos irmãos muçulmanos: você cumpre com o direito dos teus irmãos muçulmanos? Quais são os direitos do teu irmão muçulmano? Você dá o salam quando passa por seu irmão, seja ele quem for, mesmo que tu não se dá 100% com teu irmão. Ou seja, tem algum problema com aquele irmão, ou não se entende muito com aquele irmão. Quando tu passa por ele, tu dá o salam alaikum ou não? Essa é uma obrigação do Islam, uma obrigação que nós temos com o nosso irmão muçulmano. Então, espalhar o Islam, espalhar o salam, sempre dizer salamu alaikum, ou salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, para os nossos irmãos muçulmanos. Sempre que nós passamos por um irmão muçulmano, nós devemos cumprimentá-lo com o salam. E, por acaso, nós suplicamos por nossos irmãos quando eles espirram? Essa é uma obrigação do Islam. Quando nosso irmão muçulmano espirra e diz Alhamdulillah, nós devemos dizer que Allah tenha misericórdia de ti. Essa é a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, outra questão que é uma obrigação dos nossos irmãos é visitá-los quando eles estão doentes. Visitá-los quando eles estão doentes. Essa é uma obrigação que nós temos com nossos irmãos. Ajudá-los quando estiverem em dificuldades. Essa é uma obrigação, um direito do nosso irmão muçulmano. Então, nós cumprimos com nossos direitos, com os direitos que nossos irmãos muçulmanos têm sobre nós ou não? Então, o muçulmano que quer ser um exemplo de Islam deve sempre cumprir com os direitos dos seus irmãos. 19ª questão é mais completa e mais geral. Você teme a Allah? Teme a Allah nas tuas ações? Tu julga os teus atos? Tu analisa os teus atos e procura os teus erros? O muçulmano sempre procura seus erros. O muçulmano sempre deve procurar seus erros. Porque todos nós temos erros. E todos nós vamos achar erros dentro dessa aula e também fora dessa aula, em outras questões também. Todos nós vamos achar erros em nossa conduta. Então, a questão qual é? Identificamos o erro? Sim, identifiquei. Agora, vou analisar como é a minha conduta, como eu devo fazer para melhorar e procurar acertar essa conduta. O muçulmano sempre está em constante análise das suas ações e sempre procurando seus erros. O muçulmano, ao invés dele se auto-elogiar por suas boas ações, ele faz o contrário. Ele sempre procura seus erros. O muçulmano sempre vê as suas boas ações como ínfimas e suas más ações como enormes. Essa é a conduta do muçulmano. Ele sempre enxerga suas boas ações como minúsculas. Por mais que ele faça horrores, por mais que ele faça o máximo de boas ações, ele sempre enxerga elas como minúsculas. E se ele faz um pecado, ele enxerga esse pecado enorme. Assim deve ser um muçulmano, porque dessa forma ele teme a Allah, e dessa forma ele busca sempre seus erros e procura sempre melhorar. Então, o muçulmano deve temer a Allah, o muçulmano que quer ser um exemplo, teme a Allah em todas as suas ações. Em tudo, seja qual for o passo que ele der na sua vida, ele pensa no temor a Allah, para não cometer o erro. E sempre analisa o que está certo e o que está errado. E a última questão, a 20ª questão, você se recorda de Allah frequentemente? Se recorda de Allah nas tuas ações? Se recorda de Allah no teu dia a dia? Você se recorda do dia do juízo? Então, tudo isso, um muçulmano que quer ser um exemplo do Islam deve ter a lembrança de Allah e a lembrança do dia do juízo sempre diante dos seus olhos. Porque se ele não tiver diante dos seus olhos essas duas recordações, certamente ele vai cair no erro. E certamente ele vai acabar cometendo muitos erros na vida dele. Porque se ele não se lembra de Allah, porque a recordação de Allah é o que vai trazer a paz para o coração dele e é o que vai fazer com que ele tema Allah. Cada vez que ele recorda Allah e cada vez que ele diz Subhanallah, glorificado seja Allah ou altíssimo seja Allah, ele vai lembrar que Allah é o supremo, é o superior, que jamais merece ser desobedecido. Então, sempre que ele tiver a lembrança de Allah constante na sua cabeça e no seu coração, isso vai evitar com que ele cometa pecados. E se ele lembra do dia do juízo, dos horrores do dia do juízo, de que ele tem que prestar contas perante Allah no dia do juízo, isso é suficiente como advertência contra os pecados. Então, essas são as 20 questões. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a ser um exemplo do Islam, e que Allah subhanahu wa ta'ala corrija nossos defeitos e nos ajude a nos esforçar a chegar ao máximo do exemplo do Islam e que nós possamos ser um exemplo, e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esteja satisfeito conosco no dia do juízo pelo nosso exemplo, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a seguir esse caminho, essa senda reta, essa senda iluminada nessa vida e na outra, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos una no dia do juízo na companhia do profeta e na companhia dos virtuosos, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.